sair de casa, tá? E todas as músicas de amor que eu já fiz, eu fiz pra você. E todos os filmes de amor que eu já vi passar, passaram pra você. Flores que eu já vi desabrochar, desabrocharam pra você. E todos os beijos mais apaixonados que eu guardei estão guardados pra você. Poema mais bonito que eu já li.